Eu estou recebendo no estúdio a Lúcia McLuff, ela que é gerente de relacionamento ali no Centro Universitário Uniamérica. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Esse friozinho aqui. Pois é, aqui no estúdio a temperatura está agradável. Sempre o pessoal reclama que aqui é frio e tudo mais, mas quando chega no inverno aqui fica o lugar mais quente da rádio. Fica gostoso, fica bom. Falando agora de uma atividade bem importante que vocês vão promover neste sábado agora, é o vestibular solidário. Gostaria que você explicasse até o porquê do solidário. Isso, então a ideia da gente agora durante o período de inverno, né? As faculdades sempre fazem vestibular no verão e no inverno, e agora no inverno a gente faz vestibular toda terça e sábado, mas esse sábado em especial a gente vai fazer uma atividade que se chama vestibular solidário, que é isentar o aluno da taxa de inscrição, então ele não paga a taxa de inscrição e troca isso por um alimento não perecível, um quilo de alimento não perecível, a escolha dele, ou um agasalho. E nós vamos ali depois decidir, escolher com os alunos, né, a instituição que vai ser beneficiada com essa arrecadação. Então é uma atividade bem importante, vai acontecer no sábado agora, às 14 horas. É só chegar, a gente pede para chegar sempre um pouquinho antes, por volta de 1h30, assim a pessoa se acomoda, vê a sala certinho, né? E quem não tiver feito ainda a inscrição, pode fazer na hora e leve então esse material, ou o alimento ou o agasalho. Vestibular solidário que acontece então neste sábado, né, no período da tarde ali, na Uniamérica, no campus Boulevard, né, na Avenida das Cataratas. Isso mesmo. A inscrição pode ser feita através do site da Uniamérica? Isso, quem quiser fazer antecipado, que é o ideal, né, já entra no site da Uniamérica, na uniamerica.br/vestibular, escolhe a opção vestibular solidário, tem uma opção lá, e é só comparecer daí no sábado para nos prestigiar aí fazendo a prova para os nossos 28 cursos, né? E eu vou perguntar justamente porque tem novidades, né, com relação à lista de cursos. Que cursos vocês estão oferecendo aí para a população aqui da região? Então, além dos cursos tradicionais que a Uniamérica já tinha, né, na área de saúde, engenharias, a gente está com o curso de Direito, que é um curso bem procurado, né? O curso de Comunicação Social, com três possibilidades. Então, a pessoa pode escolher o jornalismo, pode escolher Publicidade e Propaganda. Mídias digitais tem tido uma procura bem grande, né? É o futuro aí da comunicação. A parte de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que a gente brinca que é um curso 2 em 1. Em 2 anos e meio, o aluno se forma e tira uma graduação em tecnólogo, e caso ele queira seguir conosco, em mais 1 ano e meio ele consegue habilitação na engenharia de software. Então é bem interessante para quem gosta dessa área de tecnologia, né? E também a gente trabalha com os cursos de medicina veterinária, tem bastante espaço para trabalho aqui na região oeste, né? E também o curso de agronomia, que é uma novidade, tem tido bastante procura também dessa molecada aí que quer trabalhar na área rural, né? Portanto, várias opções de graduação no Centro Universitário Uniamérica, aqui em Foz do Iguaçu. Vocês fizeram recentemente, inclusive, um processo aí de seleção, né, para concessão de bolsas integrais. Vamos até atualizar como é que está essa parte agora, como é que está esse processo. Isso, então saíram os resultados das provas objetivas, a semana passada a gente publicou, e agora a gente está naquela etapa das investigações e das avaliações socioeconômicas, né? Porque o candidato tem que preencher dois requisitos. Ele tem que ser bem colocado, tem que ter uma boa nota, e tem que provar, né, a condição socioeconômica de ter uma renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa da família. Então ele traz a documentação, a gente tem uma comissão que vai apreciar, e em breve, aí semana que vem, a gente deve estar publicando os bolsistas contemplados. É sempre um momento bem bacana para a gente, assim, de muita alegria para a instituição. Portanto, você que fez o processo, fique ligado aí. Inclusive, nós vamos divulgar também no nosso site aqui da RCI essa informação. Então, logo aí, a Uniamérica disponibilize nessa listagem com relação aos contemplados. Uniamérica que promove também todas as semanas, né? Estamos na quarta-feira. Sexta-feira agora tem mais uma edição do Espaço Aberto? Isso. Sexta-feira agora a gente vai ter um hall de palestras bem interessantes. Nós trouxemos uma professora da psicologia que vai falar sobre a prevenção de relacionamentos abusivos, né? É um tema que está em voga com essa quantidade de feminicídios e violência, né, em geral. Então vai falar sobre a prevenção de relacionamentos abusivos, como ter um relacionamento afetivo saudável. A gente vai ter um egresso, que é o Leandro, falando sobre alta performance na sua carreira profissional. Temos a professora Luciana Salvador falando sobre a atuação do psicólogo na área jurídica. Temos uma aluna nossa que é muito estudiosa do processo de autismo. Então quem tiver interesse na questão de autismo, também pode comparecer. Os eventos são todos gratuitos, é só a pessoa aparecer na Uniamérica por volta de 19 horas, as palestras em geral duram 2 horas, né? E para os estudantes, o que, que é interessante é a ideia das horas complementares, porque a gente certifica a participação. Então, a pessoa se inscreve no site, né, mediante essa inscrição, é fornecido depois um certificado. A pessoa também que quer enriquecer o seu currículo, né, através dessa participação, enriquecer os seus conhecimentos, também pode nos prestigiar. E eu queria deixar um recado aqui, Guilherme, para as pessoas que queiram divulgar o trabalho delas. Ah, eu sou um pesquisador, por exemplo, de selos, de aves raras, eu sou uma pesquisadora da área da culinária, da gastronomia, de animais, qualquer hobby, de artes, cultura, venha divulgar seu trabalho no espaço aberto. É gratuito também para os palestrantes, tá? Então a gente tem muito interesse em atrair a comunidade para falar do que estão fazendo, de música, cultura, assim, a gente não tem restrição nenhuma em relação a tema, não precisa ser tema acadêmico, né? Pode ser um hobby, alguma coisa que a pessoa pesquise, que ela goste. Vai lá falar com a gente, contar para a comunidade o que, que ela está fazendo de bacana aí. Portanto, a oportunidade, né, aberta aí pela Uniamérica, né, enfim, para você participar aí, tanto como palestrante, como também assistir, receber horas, né, de certificação também com essa atividade. Não precisa ter ligação com a Uniamérica, né? Nenhuma, pessoa. É aberto à comunidade. Uhum. Conversei aqui com a Lúcia McLuff, ela que é gerente de relacionamento do Centro Universitário Uniamérica, frisando então, sábado agora, vestibular solidário. 14 horas. 14h ali no Campus Boulevard. Recomendação que chegue um pouquinho antes. E quem levar um agasalho ou 1 quilo de alimento, isso, não paga nada. Não paga taxa de inscrição, não. Só fazer a prova. Muito obrigado pela participação. Obrigada, obrigada a vocês, gente.